primeira curva à esquerda, pega Fuca, transição Caju, controle 120.8, transponda 5024. 380, CDP 5317. Ok, 380, 5317. Solicito para referência, se possível, cor de código. Autorizado no rumo de código 5317. Autorizado código 5317, grato. Com o Uno 53 a bordo, 2 horas e 40, antena Fortaleza. 9.6, reporte no ponto de espera pronto, que nem é do vídeo. Ponto de espera pronto, 1.0, reportaremos 1.0.2.0, ajuste 1.8.9.6. Pronto, bom, 1.8.9.6. 9.6, autorizado a linha de decolar. Estamos 0.21, 1.6.0, grau de 10.9. A linha e decola 1.0.1.8.9.6. Cima 2.0, desse mantenha 2.000, voo direto Duna, autorizado final LS X-Ray. Ajuste agora 1.019. 1.019, voa Duna, desce para 2.000, 3.520. Salvador, bom dia. Bom. 1896, decolou na POCA, passa 2000. 1896, bom dia, contato sobre mantenimento 370, gol 1896. 370, 1896. 9120, deixa na última no controle. Salvador 35317 vai passar 1 no 40. Qual foi o 35317? Chame Recife na frequência 126.85, alterna 133.653.5353.17. Ok, Recife 1-2005, alterna 1-3-3-6-5-3-5-3-1-7. Siga, bom dia. Bom dia, né? Trânsito Salvador, boa noite, nós vem. Siga. Direita para a 100, aproximadamente 12 mil. Autorizado desvios. Autorizado no 896. Voltou a chover agora no aeródromo com chuva moderada e o vento de 130 graus com rajada até 24 nós e operando visão nos mínimos. Eu, autorizado. Ajuste agora é 1020. O vento 130 com 26 nós de rajada. 896, chama Recife agora, frequência 12685, alterna 3365, boa noite, 96. Recife 12685, 3365, 1896, obrigado. Salvador, bom dia, Tom, Mike Zulu Bravo, ponte 7, pedindo autorização de reboque para a ponte número 2. Bravo, autorizado, início de pushback e reboque, informe através de minha dúvida. Ok, senhor. Copiou que eu estou informando através do Porta Medulha? Positivo, senhor. Copiei. Torre de Salvador. Muito bom dia. Tá 3520. Bom dia, TAM 3520, reporte visual com campo ou baixado e travado. 20 já está baixado, travado ainda não à vista. Sim, chuva leve, pista molhada, vento 130 graus com rajada de 22 nós, reporte visual. Contravisual 3520. TAM 3286, controle, sem identificação, autorizado chegada Mari. Esse mantém 3000, ajuste 1020, aguarde procedimento LS X-Ray. Informo a rajada de vento de 130 graus com a rajada até 20 nós. Uma chuva moderada, operação visual nos mínimos. Tá, 3286. 3286, 3.020, 100 condições. Still at 3, não precisa mais. Irmão. Avistota 3520. Vou autorizar a pista 10. Livre porta 3520, confirme o vento. 140 graus, rajada de 219. Sente. Fala agora as 27, direita na minha escuta, táxi alfa, já posso, tem a Juliette. Lance da Juliette. Afirmativo, tá livrando a pista, reportante da Juliette, tá 3520. Para puxa estacionamento Gol no 994, gate 07. Gente, aguarde no 994. É possível estacionamento na posição e posterior puxa o Gol no 994? Ok, então acionamento, estou sim em acionamento, aguarde para o push. Então para o 9 da TAC vai finalizar estacionamento, portal 4. Afirmativo, vai girar na posição e aguardando para push o Gol no 994. Salvador, tá Max Lu Bravo, parado na posição número 6. Sim, aguarde, aguarde, mantém a posição, Lu Bravo. A posição, aguarde. Juliette, portão 4. Juliette, autorizado para o portão 4, 3520. Na escuta? Afirma, cara. Assim que está sinalizado no 4, está autorizado o push no 03, chame táxi. Chamará para táxi, o gol 994. Para 12 mil pés, permanece 1020 no altímetro, informe estabilizado no localizador 90. 7020 autorizado em NS, Delta 32, e também repassar a estabilidade. Taxi voo 994 com 146 a bordo, alternando Salvador 2 e 10. Salvador, táxi, ponto de pronto, ponto de espera, 1020 no ajuste. Com 1020, chamada pronta, ponto para o voo 994. Voo Zulu Bravo, tá autorizado inclinar com reboque até o portão 2 e porta interna. Ok, senhor, reportará. Imediato, 150 com 12. Livre decolagem de onda 0, gol 1, 994. Salvador, muito boa noite, Elta 3286, passando de terra, baixando, travado. O estado é forte e visual com o campo. Faltará visual, 3286. Decolas 38, controle 120.8, bom voo. Chão agora é 1208, gol 1994, obrigado. Controle de Salvador, muito boa noite, gol 1994. Gol 1994, boa noite, contato radar, decolagem, suba e mantenha o 307 da PUC.